recebemos algumas pessoas, para mim, pessoalmente, muito importantes, né? É, eu tenho com a gente hoje aqui um amigo desde a época do seminário, o Eloy e a Alessi, a esposa. Fique de pé, por favor, Eloy, pastor Eloy, amigo contemporâneo do Seminário do Sul. Pode sentar, Eloy, obrigado. Ele está trabalhando lá na área, na região de Campinas, e desde a nossa formatura nunca mais vi Eloy. E quando a gente estava lá na nossa associação, na reunião, de repente o Eloy passa por mim, fala comigo e sai correndo. Falei, mas peraí, não deu tempo. E ele foi embora. Aí eu falei, poxa, Cris, eu vi o Eloy, mas não tive oportunidade de conversar com ele. Aí quando foi no dia seguinte, que foi ontem, a gente teve uma manhã e um dia juntos, e foi muito especial. Eu estou muito feliz por ter revisto o Eloy, conhecido da família dele. Foi um momento muito especial para mim. A gente tem aqui, eu acho que o pastor Alex estava aqui agora há pouco, não tá, saiu? Está ali o pastor Alex. Seja bem-vindo, querido. Lá de Pongaí, eu fiquei meio invocado porque o irmão Abimael falou, ele é meu pastor lá, seu pastor sou eu. É brincadeira. Deus abençoe, querido pastor Alex. Nós orávamos aqui pela recuperação da sua esposa. E para nós saber que ela está bem é um motivo de muita alegria. Louvado seja o nome do nosso Deus pela restauração, pela recuperação da saúde da sua esposa. Queridos irmãos e irmãs, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no texto indicado aí. 1 João, 1 Epístola de João. E eu quero lembrar que a gente está falando sobre isso, e eu quis falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai ter o nosso almoço, e ele foi preparado justamente para a gente conversar sobre pontos que são fundamentais à nossa igreja, nesse novo tempo, nesse novo propósito que a gente está vivendo, de viver o Evangelho de forma integral. E então, eu já há algum tempo, Deus tem falado ao meu coração sobre unidade, sobre os mandamentos recíprocos, e aí a gente tem estudado nos grupos pequenos 25 razões para acabar com a crise da comunhão, e a gente vai ler lá sobre os mandamentos recíprocos. E aí eu entendi que devia fazer uma série de mensagens voltadas para o amor, porque o amor é o fundamento principal para que, de fato e de verdade, os mandamentos recíprocos sejam praticados. E é fundamental que na igreja, o que marca, o que caracteriza a igreja é exatamente o amor. Então, é por isso que a gente está pensando nesses dias sobre esse assunto. Você deve estranhar, porque esse texto aparentemente não tem nada de amor, porque fala sobre os anticristos, né? E aí você vai dizer, o que que isso tem a ver com o amor e com a prática do amor, com a vivência do amor? A gente vai descobrir isso ao final. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no texto já indicado, 1 João, a partir do versículo 18 até o versículo 16. E eu quero orar agora, pedir que o Espírito Santo de Deus já comece a incomodar, a falar no nosso coração, desde a leitura até o amém final, ok? Vamos orar antes da leitura. Senhor Deus, ó Pai, quero te agradecer por esta manhã, te agradecer por poder compartilhar a tua palavra, e nós rogamos que o Espírito Santo use o teu servo para transmitir a tua palavra à tua igreja. Nós precisamos entender que o amor é o mais importante, conforme a tua palavra já diz. Tudo que fizermos sem amor, de nada adianta, de nada vale. Nós precisamos amar. Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, nesta manhã, a partir da palavra que vamos ler agora, que desde a leitura até o final, o Espírito do Senhor esteja falando ao nosso coração. Pai Santo, eu quero pedir que cada pessoa que aqui está desarme o seu coração, a sua mente, para permitir que o Espírito Santo fale a cada um de nós Não permita que nenhum fator externo interfira nesse momento tão especial, onde o teu povo quer ter uma relação íntima contigo como igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos, vamos ler o texto aqui. João capítulo 2, versículos 18 em diante diz: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho, todo que nega o Filho também o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de alguém que os ensine, mas com a unção dele recebida, que é a verdade e não falsa, os ensinará acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, não dá para entender esse versículo não considerando o contexto anterior e também o contexto posterior. Mas como nós estamos observando uma sequência, o contexto posterior você vai ser informado à medida que a gente for estudando esse livro, esse texto. Mas o contexto anterior dá conta de alguns temas muito importantes que vale a pena lembrar a título de introdução. Você vai ler no capítulo 1, a partir do versículo 5, o texto dizendo: Deus é luz e nele não há treva alguma. E aí depois o texto diz: aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz que tem comunhão com Ele e anda nas trevas, na verdade mente. Na verdade, está se enganando. Na verdade, está chamando Deus de mentiroso. E o que o texto está querendo nos dizer desde o versículo 5? Que Deus é amor. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, então eu também amo. Mas se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas odeio a meu irmão, aí o texto diz: eu estou mentindo, eu estou me enganando, e o pior de tudo, eu estou chamando Deus de mentiroso. É o que o texto está dizendo aqui. Então, Deus é amor. Nele você não vai encontrar nenhuma variação de dúvidas em relação à natureza dele. Deus é amor, não está amor, ele é amor. Essa é a natureza de Deus. Quem é filho dele, quem é seguidor dele, quem diz que está nele, então a prova é que ama ao seu irmão, porque ama também a Deus. Logo depois, a gente vai observar no versículo, capítulo 2, já nos versículos 7 em diante, ele fala assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo. E depois, no mesmo versículo, no mesmo texto, ele fala assim: Mas agora eu estou lhes escrevendo mandamento novo. O que mandamento é esse? Ele está falando a respeito do amor. E ele coloca aqui o amor como sendo, num primeiro momento, mandamento antigo e também um mandamento novo. É um mandamento antigo para aqueles que praticam, para aqueles que verdadeiramente amam. E é um mandamento novo para aqueles que nunca conseguiram amar, muito embora conheçam as Escrituras, não conseguem praticar o amor. Então, aí o apóstolo João diz: olha, meus filhinhos, eu estou lhes escrevendo um mandamento antigo, mas agora eu estou lhes escrevendo um mandamento novo. Eu tenho certeza que para muitos que praticam o amor, esse mandamento é um mandamento antigo que tem sido praticado na vida de cada um de nós. Mas para muitos, falar em amor e esse mandamento do amor é uma coisa nova, porque ainda não conseguiu amar, ainda não entendeu o amor de Deus na sua própria vida e também não consegue democratizar esse amor na vida dos seus irmãos e irmãs. Depois, o texto nos indica a fonte de onde vem essa distorção. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, que temos comunhão com Ele, mas não amamos, isso daí o texto diz, nós aprendemos com o mundo. Porque quando a gente lê os versículos de 15 em diante, o texto diz: não ameis o mundo. E aí eu descubro aqui, não ameis o mundo nem o que nele há, que a gente distorce ou adultera o mandamento do amor quando a gente começa a se distrair com os valores e com os padrões que o mundo impõe. Aí eu me secularizo, eu entro nesse contexto que o mundo impõe, e aí então o mundo não ensina a amar, mas ensina a odiar. E aí depois eu chego na igreja, me torno um crente, mas digo: é possível amar a Deus sem, contudo, amar o próximo? E aí o texto diz: você está mentindo, você está vivendo uma mentira, você está chamando Deus de mentiroso. E isso a gente aprendeu com o mundo. Por isso que o texto diz que nós não devemos nos deixar influenciar pelo mundo. Não devemos nos deixar enganar ou influenciar pelo mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este é o culto racional de vocês. Se muitos cristãos hoje dizem: eu amo a Deus, mas não conseguem ter comunhão uns com os outros, é porque sofreram a influência dos valores do mundo a respeito desse tema tão fundamental e importante que é o amor. Que é nada mais, nada menos do que a natureza de Deus. O texto diz: Deus é amor e nele não há treva alguma. Quem diz que tem comunhão com ele e odeia o seu irmão até agora está em trevas. O texto diz que a gente aprende isso com os valores do mundo. E agora a gente entra nesse momento aqui da última hora, que a gente vai perceber a evidência da necessidade do amor por conta da última hora. Eu quero lembrar que a última hora diz respeito está relacionada entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se esquecendo do amor. O princípio, o ensino de Jesus é amar. Quando Jesus foi interrogado a respeito do amor, ele diz: o primeiro e grande mandamento é este: amarás o teu próximo. Como é que é? De todo o seu coração. Desculpa. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma e de todas as suas forças. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, diz a palavra do Senhor. A última hora dá conta de que o amor estaria esfriando. Ele estaria sendo sufocado e, às vezes, até, num certo sentido, sendo extinto. Nós vivemos uma época em que as pessoas não querem amar ou não se predispõem a amar, porque estão descobrindo que amar não é um sentimento, é uma decisão. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai perceber claramente: amar de fato e de verdade é uma decisão. Não depende do outro. Depende única e exclusivamente da minha escolha, da minha decisão de amar. Até porque Deus nos ama. E você fez alguma coisa para merecer o amor de Deus? Quem fez alguma coisa para merecer o amor de Deus? Levante a mão. Ninguém é merecedor do amor de Deus. Ele nos concedeu o amor dele porque ele decidiu nos amar. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança e nos ama porque ele decidiu nos amar. Se ele fosse você e eu, talvez nós teríamos consumido uns aos outros. Mas Deus não. Ele decidiu nos amar. Logo, amar é uma decisão. A última hora é caracterizada justamente pela extinção, pelo sufocamento do amor, pelo abandono do amor, pela vivência da igreja, e a gente quer viver a igreja, mas não quer praticar o amor. Nós dizemos no nosso coração: não, eu tenho, estou em paz com Deus, e eu também não preciso falar com aquele irmão ali que é muito chato, eu não aguento ele lá e eu cá. Então, se você pensa assim, então até agora você está em trevas, é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que se nós temos comunhão com o Senhor, nós amamos. Isso dominou o mundo e a gente aprendeu a viver essa duplicidade de vida com o mundo. E o texto diz que quando essas coisas acontecessem, o texto diz, seria a última hora. O versículo 18 diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? E aí eu quero parar nesse momento, e o texto diz: como viste que já vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A última hora é caracterizada, é vista, é entendida pelo surgimento do anticristo. No primeiro momento, você e eu precisamos entender que aqui, quando o texto fala do anticristo, ele está falando daquele que seria contra Cristo desde o início. Aquele que ensinaria e pregaria contra Cristo desde o início. E o texto está falando mais especialmente aquele governante que virá, e aí os teólogos divergem nesse pensamento, que virá e dominará o mundo impondo a sua maneira de pensar, que seria contrária à maneira de pensar do Senhor Jesus. Tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus pregou é justamente aquilo que ele iria pregar contra. Por isso que é anticristo. Porque toda a sua pregação e todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos serão contra os ensinos de Jesus. Ele viria justamente para desfazer a obra do nosso Senhor. Desfazer aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, ou pelo menos nos iludir de que aquilo não teve o menor valor, o menor sentido. Logo, o papel do anticristo é esse. Mas você há de observar que no primeiro versículo 18, a palavra anticristo está no singular. Virá o anticristo. E aí dá para entender que o anticristo aqui já é um nome próprio, é uma referência a alguém que é chamado literalmente de anticristo. E aí o texto, ainda no versículo 18, diz: também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Agora, o texto fala dos anticristos, do anticristo agora no plural, os anticristos. Quem são esses anticristos e o que eles verdadeiramente ensinavam para desfazer ou para que de fato fossem chamados de anticristo com propriedade? O texto diz assim, no versículo 19: eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Os anticristos foram homens, líderes, que participavam, que atuavam, que estavam no meio da igreja, mas de lá foram expulsos. Porque as suas pregações eram contrárias aos ensinamentos do nosso Senhor. E isso é, de fato, inadmissível. Nós podemos perceber isso mais claramente quando a gente lê a carta de Judas. Algum tempo atrás eu fiz aqui uma exposição a respeito de Judas e a gente falou sobre os dissimuladores, que é chamado aqui por João de anticristo. E eu queria que você desse uma olhada comigo em Judas, capítulo... Bom, só tem um capítulo. Eu ia falar no capítulo 1. Abra lá no capítulo 1. Se você conseguir achar o 2, pode... Pode ler aí. Eu quero ler aqui a partir do versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. E aí, o que é que está escrito aqui? Bom, Judas queria escrever a esses irmãos a respeito da fé. Compartilhar a fé, é isso que os crentes devem fazer. Eu compartilho com você das minhas experiências com o Senhor e você das suas comigo. E aí a gente se edifica mutuamente. É uma forma de manifestar o nosso amor um pelo outro. Eu fui abençoado por Deus, aí, puxa, conto para você e você se alegra e foi abençoado. Pastor, eu tenho algo para falar para você. Eu tive uma experiência com Deus, e então Judas tinha essa finalidade. Alguma coisa aconteceu, ele foi informado de alguma forma por alguém que algo estranho estava acontecendo. E aí a gente vai observar no versículo 4, pois certos homens... cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. E qual era a pregação desses homens aqui, de Judas, e provavelmente a pregação desses que a gente vê na primeira carta de João? Eles simplesmente acabaram com o evangelho. Porque você vai ver no versículo de Judas, versículo 4, transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. O que significa isso? Usar a graça de Deus contra o próprio Deus. Bom, nós sabemos que não somos merecedores de absolutamente nada, que tudo que recebemos vem da graça de Deus. A nossa saúde, a nossa família, os nossos bens materiais, nada disso você recebeu porque você é merecedor. Aliás, nós vivemos numa cultura meritória, achamos que tudo que temos é porque nós merecemos. Eu queria que você saísse daqui com uma coisa na sua mente: ninguém, absolutamente ninguém, é merecedor de absolutamente nada. Nós vivemos por conta da graça de Deus, que é uma dádiva, um favor, bênçãos que Ele nos dá. Mas não é porque nós merecemos. E aí, o que esses homens ensinavam? Então, já que é assim, já que temos a graça de Deus, então vamos pecar, conforme diz por Paulo lá em Romanos capítulo 6, para que a graça de Deus abunde, porque quanto mais a gente peca, mais Deus manifesta a graça dele. Então a gente pega, faz tudo que está errado, depois, oh Deus, sabe como é que é? Me perdoa aí, porque enfim, eu estou arrependido, depois faz tudo de novo. Eles estavam ensinando que quanto mais você pecasse, mais a graça de Deus ia se manifestar na sua vida. E aí então, não havia mais aquele desejo no coração de se manter incontaminado, mas de abusar da graça do Senhor. E isso, de alguma forma, eu tenho entendido que faz parte do nosso contexto também. Por quê? Porque nós nos apegamos muito à graça do Senhor, A gente faz as coisas erradas porque a gente sabe, não, depois eu peço perdão e Deus vai me conceder o perdão. Essa é uma atitude anticristã. E esses homens estavam pregando justamente isso. Vamos pecar. Não tem esse problema. A graça é justamente para isso. Acabaram com a graça de Deus. Segunda coisa que eles fizeram de importante é negaram ou negam Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor. Jesus não é mais o Senhor, segundo a pregação desses gnósticos, que é o caso de Judas aqui. Bom, se Jesus não é o Senhor, então o Evangelho está exterminado. Porque a nossa autoridade vem dele. A igreja, só a igreja por causa dele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então Jesus é o nosso Senhor. Isso é algo que não se pode discutir. Mas eles acabaram com a autoridade de Cristo. Jesus é o Senhor. E isso eles entenderam. Não, acabaram com a autoridade de Cristo. E eu não quero me ater nesse momento em especial, porque não é o nosso propósito aqui. Mas eu queria dizer que quando eles acabam e diminuem, e diluem a graça e a autoridade de Cristo, eles simplesmente acabaram com o Evangelho. E isso fazia, era prova de quê? Eles estavam pregando o Evangelho que era contrário o Evangelho de Cristo Jesus. E isso também determinava que no seu coração, porque você acaba com a ideia da graça, acaba com a ideia da senhoria de Cristo, então você vai acabar com todos os ensinamentos de Cristo. E em todo momento, em todo decorrer das Escrituras, você vai perceber que Jesus Cristo é amor. Então, segundo eles, essa coisa de amor é algo que já acabou, não vamos mais falar a respeito disso, porque isso simplesmente não existe. Esse evangelho aí está fora de moda, então vamos acabar com ele. E aí acabaram por destruir a autoridade do Senhor Jesus Cristo como Senhor da igreja, o Senhor da minha vida, e acabaram com a graça, aquele amor que é concedido a nós, ainda que nós não mereçamos. Essa foi a parte de Deus para conosco. E esses anticristos pregavam exatamente o contrário. E aí depois o texto diz, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Agora eu estou voltando lá para 1 João. Versículo 20, desculpe. E vós possuís a unção é o Espírito Santo, que vem do Senhor, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. O texto está dizendo que se, de fato, nós temos o Espírito Santo, então a verdade vai estar em nós. E se a verdade está em nós, então nós vamos entender duas coisas. Primeiro, eu vou amar a Deus de todo o meu coração. E vou amar o meu irmão, vou amar ao próximo como a mim mesmo. E isso é o Senhor quer que façamos. Se no momento a gente viu a manifestação do anticristo no singular, e depois agora dos anticristos que pregam contra Cristo, agora no meio desses que têm a unção existe um problema. Algumas atitudes que são anticristãs. Agora, eu não estou chamando os crentes de cristãos, mas estou dizendo que os cristãos adotam posturas anticristãs ou anticristã, porque simplesmente se negam a amar o próximo, se negam a amar ao seu irmão. De alguma forma, pensam lá em seus corações, é possível amar a Deus sem, contudo, amar o meu próximo. E não é possível, isso é um engano, é uma mentira. Nós estamos mentindo, nós estamos nos enganando, e nós estamos enganando ou chamando Deus de mentiroso. E aí então eu queria falar de algumas coisas mais práticas para que a gente entenda a importância do amor de Deus por nós e para que a gente possa amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos. Primeira coisa que eu queria lembrar aqui é que Deus foi quem nos fez. E Deus nos fez diferentes um do outro. Você já viu alguém igual ao outro? Mesmo os gêmeos idênticos não são tão idênticos assim. Eles podem parecer-se fisicamente, ter algumas atitudes, enfim, mas são diferentes, são duas pessoas diferentes. E Deus é tão perfeito que consegue fazer tanta gente e uma diferente da outra. E se é assim, a gente precisa aprender a lidar com isso. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que outra coisa que provoca as diferenças é a nossa criação. Eu tenho certeza que todos nós fomos criados de formas diferentes pelos nossos pais. E isso vai determinar o quê? A nossa índole, o nosso caráter, aquilo que nós somos. Eu tive a minha experiência, a minha vivência com a minha família, que não é igual à sua, e certamente você não teve igual à minha, então certamente a gente vai ser ou vai ter muitas diferenças. E também a própria vida, as dificuldades, e a gente lida com a vida nas dificuldades, passa por uma, passa por outra, são tantas lutas, isso vai formando também algumas características na gente, a nossa personalidade. Nossa personalidade é formada a partir das experiências que a gente sofre. Se a gente é treinado pelos nossos pais para ter caráter, um caráter aprovado ou reprovado, agora a personalidade é resultado das experiências da vida. E quando a gente chega num ambiente como esse aqui, que é uma igreja, a gente tem que ter em mente uma coisa: todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Não há ninguém igual a ninguém. Como é que o amor entra nisso e por que a atitude anticristã domina o nosso coração? Primeiro, a gente não aceita as diferenças. A gente não aceita as pessoas como elas são, como Deus as criou, como resultado das experiências que viveu na sua criação lá com os seus pais, como resultado das experiências que viveu. As experiências que receberam, a educação, podem determinar o caráter da pessoa. A personalidade é fruto também das experiências pelas quais as pessoas passam. E as pessoas vão se tornando cada vez mais diferentes umas das outras. E sabe o que eu entendo com isso tudo? Ainda bem que Deus fez todos diferentes, porque assim se torna fácil ou mais apropriado amar. Porque amar todo mundo igual, ou se todo mundo fosse igual a mim, ou se todo mundo fosse pessoas perfeitas, seria fácil. Mas somos diferentes. A gente precisa aprender a amar as pessoas que são, de fato, diferentes. Porque ninguém é igual a ninguém. E eu vejo as diferenças como uma oportunidade que Deus nos dá para aprendermos a amar. Eu vejo as pessoas que têm um temperamento de um jeito, que têm uma maneira de falar de outro, têm uma postura, enfim, têm um comportamento, enfim. Eu vejo, eis ali uma grande oportunidade para eu aprender a amar. Então, uma pessoa diferente de mim, por mais que você entenda que aquilo seja um defeito, eu quero lembrar que você também tem defeitos, como eu também tenho. Esta é uma grande oportunidade para amar. E mais, a palavra de Deus diz que o amor encobre uma o quê? Multidão de pecados. Então eu devo amar aquele irmão que eu digo, aquele sujeito é chato. Eu, quando estava numa igreja lá no Parque Continental, tinha uma irmã que era chata. Pô, meu Deus. Mas eu amava aquela irmã. Eu amava aquela irmã, do jeito que ela era. Eu orava para que Deus mudasse, mas eu não sei se ela mudou, mas eu amava aquela irmã. Todo mundo falava mal, eu não gostava não. Eu não gostava não. Sabe por quê? Ela, do jeito que ela me ajudou a crescer. Então, na verdade, aquela irmã, que era uma pedra no sapato de muita gente, na minha vida ela foi uma bênção. Porque eu vi nela uma oportunidade de amar. Porque o amor encobre uma multidão de pecados também. Agora, o que nós fazemos? Vemos as diferenças das pessoas e encontramos uma oportunidade para odiar. E o ódio origina uma, da mesma forma como o amor encobre uma multidão de pecados, o ódio acrescenta uma multidão de pecados. Se eu me nego a amar as pessoas diferentes como são, então uma multidão de pecados vai encher o meu coração. E isso é ruim. E é ruim, sobretudo, porque é dessa forma que a igreja hoje tem visto as diferenças. Então, vejam, as pessoas diferentes de você, as pessoas que têm uma postura diferente da sua, que têm um temperamento diferente do seu, é uma oportunidade para você amar. E eu quero dizer algo mais. Só existe uma maneira dessa pessoa ser restaurada se você entende que o que ela faz é, ou o jeito dela é errado. O único jeito é que se ela for constrangida pelo amor. Você pode falar o que você quiser, mas se você não amar e ela não for constrangida pelo amor, jamais mudará. Por isso que Bill Billerman escreveu o livro O Amor Cobre Tudo. O Amor Cobre Tudo. Porque o amor é capaz de transformar o coração, se eu e você estivermos dispostos a amar. Uma outra coisa que eu percebo, que é uma atitude anticristã também, é aquela postura nossa de sermos intolerantes com as pessoas. Quando eu digo intolerantes, eu estou me referindo especialmente à atitude de pessoas que tiveram uma experiência na vida, o tempo todo viveram no mundo, aí vem e se converte. O que é que mudou? Ela é uma nova criatura. O que é que a gente quer? Que ela mude completamente, que ela mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de vestir, mude até a sua característica de personalidade, mude tudo num piscar de olhos. Aí fica um ano na igreja, poxa, fulano ainda não mudou, fulano ainda vive, ainda fala a gíria, ainda tem aquela maneira de se vestir, ainda tem aquela maneira de falar. Isso é intolerância. Porque eu me lembro que, depois que eu me reconciliei com o Senhor, depois de tantos anos fora da igreja, eu falava muita gíria. E nunca ninguém reclamou comigo. E eu acabei sendo constrangido pelo amor a deixar de falar gíria. Hoje a única gíria que eu falo é bicho. E isso é mais porque lá naquela década de 70 eu olhava na internet, o pessoal chamava um de outro de bicho. Não é isso, Carlinho? Falou bicho, paz e amor. O Roberto sabe disso lá, é da época dele, mas não é da minha época. Falou, bicho, paz e amor, aquele negócio todo. Então, é a única gíria que eu falo. Mas eu falava de 10, 11, era gíria. E os irmãos tiveram uma paciência comigo. Como é que a gente age quando uma pessoa que está no mundo vem e se converte? Você tem que parar de falar gíria, você tem que parar de vestir essa roupa, você tem que parar de pentear seu cabelo desse jeito, você tem que parar de usar esses brincos escandalosos, você tem que parar de vir para a igreja de bermuda, tem que parar de pôr o boné. A gente fica preocupado com tem tudo e esquece da pessoa. E eu entendo que o mais importante são as pessoas e não as coisas. Se eu levar ou colocar em primeiro lugar as coisas, eu perco a pessoa. E Deus e Jesus veio para morrer pelas pessoas. Eu chorei pela segunda vez quando eu vi os jovens lá da Cracolândia, que agora é Cristolândia, quando fui no retiro lá dos missionários e quando vieram aqui, na quinta-feira. Olhava para a cara daqueles sujeitos e eu comandei muito no mundo e conheci aquela cara assim de bandido, cheio de tatuagem, e não sei o quê. Num primeiro momento, você fica meio assim. Mas eles começaram a cantar, e eu já conhecia a história deles. E cantavam com tanta empolgação. Como é que é, Sou Livre, né? Como é que era mesmo a música? Livre sou. Um trecho da música. Agora eles vibravam dizendo, livre sou. Aí tem uma parte da música que eles cantavam assim, alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve. No outro, lá no retiro que eu fui, eles cantavam Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Canta comigo aí, vai. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei. Esse hino cantado por nós é lindo. Agora cantado por aqueles jovens que saíram da Cracolândia. Meu irmão, eu estremeci. Aí eu parei e pensei, se eles chegarem daquele jeito que eles são, aparentemente assim, na igreja, a gente pega, deixa ele lá do lado. Esse cara já foi da Cracolândia, já mexeu com crack. O Eloy trabalha com pessoas que dessa natureza. A gente deixa do lado. Se converte uma prostituta, a gente. Marido, nem para trás olha. Aquela mulher está aí, aquelazinha está aí. Nem para trás olha. Aí, filho, não olha para. E onde é que está o amor? Meus irmãos, Deus vai restaurar a vida e a postura, a tua pessoa de uma forma total, mas antes, porém, ele vai colocar nela o Espírito Santo e aí o tempo vai tratar do resto. Mas sabe o que acontece? Nós prejudicamos isso, porque nós somos intolerantes. Queremos que a pessoa se converta e já mude a maneira de falar, de vestir, de ser. Nós tratamos as coisas ou a instituição mais importante do que a pessoa. E essa é uma atitude anticristã. E eu poderia citar várias outras aqui, mas eu acho que você já entendeu o recado desta noite, desta manhã, desculpe. O anticristo nega ao Senhor com a sua própria voz. Os cristãos têm atitude anticristã quando abusa da graça, quando vê na graça uma oportunidade para pecar. Quando não se submete à autoridade de Cristo. E quando não ama o próximo como gostariam de ser amado. Então, meus irmãos, aquele irmão chato é uma oportunidade para você crescer. E quando entrar um bêbado aqui, quando entrar um drogado aqui, seja como for, você e eu temos que tratar essa pessoa como nós gostaríamos de ser tratados, com amor. Porque é assim que o nosso Senhor fez. E é assim que ele faria se estivesse no nosso lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, aplique ao nosso coração a tua palavra, porque nós queremos amar. Na mesma medida que o nosso Senhor nos ensinou, é que nós queremos praticar o amor. Então, ó Deus, que cada pessoa aqui nesta manhã seja de fato constrangida pelo amor, que vejam no nosso irmão, naquelas dos não crentes, nos drogados, nas prostitutas, nas pessoas que têm temperamentos diferentes, uma grande oportunidade de amar, porque caso contrário estaremos tendo uma postura que é anticristã, porque Jesus jamais faria tal coisa. Que assim seja, para a honra e para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu só demorei 15 minutos mais porque eu